的。 Guardião 01, Traves Norte. Guardião 01, sinal pista no Anteco. Graeira autorizado, vento no 00 graus, 12 norte. Chame no solo controlado. Autorizado, direto para o Graeira. Camarada, solo controlado, Guardião 01. Passando confirma, irá prosseguir para Salvador pelo setor norte de Salvador, correção, pelo setor noroeste de Salvador ou pelo setor sudoeste. Então, via litoral sul, mantendo no 1500 pés, reporte do farol da Barra, Serra Fatango. POB? Quem? Gente, Zulu Juliette Serra, vou para Veracruz e mantenho no meu pé, mais uma vez apenas para ratificar, assente a área restrita conforme notar. Cliente, mantendo no meu pé, comprova de Veracruz, mantendo no meu pé, Zulu Juliette Serra. Ponto 076, ask pelo position, descend to 2000 feet, QNH 1012, appear pelo flight 2000 position, and clear the final approach procedure. B-O-R-D-M-E, runway 10, call established. Runway 076, descending 3000, 1012, after payload, direct Charter, we clear for the VOR approach runway 10, and we call you established on time. And Salvador, Condor 076. Go ahead. Is the payload altitude restriction still valid, or may we descend 2000 now? You are clear to descend now, no restrictions to 2050, QNH1012. Author, descending 2000, no restrictions. Dona 645, assina identificação, chegada bom, se autorizada, deixa para 4000 pés, QNH1012. Dona 66, deixa para o nível de voo 050, reduz a velocidade indicada para 2209. Tango Oceane, código 0140. Gente. Carlão, Fatango confirme, está agora, quanto é, está agora no través do farol da Barra? Gente, gente, agora recebo 0140. ...999, Semicentro Recife, frequência da 28.35, alterna na 25.1. Irmã 28.35.251. Irmativo. Ah, bom dia. Sim. Lógica controle? Tudo bom, tá parado. Gente, confirme o local do sobrevoo. Parada lá. Gente. Tá mantendo 500 pés, é culimóstica? Gente, apenas para informação, há um tráfego em sentido contrário, Robson 44, mantendo 1.500 pés no litoral. Tá, sendo ótimo. Tô no 966 após o TAP desce para 2500 pés, altímetro na 0 na 2. 12, TAP 25, 1.966. Salvador Cono 076, we're now in a left turn to establish ourselves on final. 076 to complete final approach, you call Salvador Tower 118, decimal 95. 1895, Cono 076. Chico, confirme o tempo total de voo até o 1942. Condo 076, flight line 0180, 090 degrees, 109. Condo 076, roger. Gente, mantenha a coordenação bilateral com este controle e coordenação com os tráfegos locais. Gente, Serra Leofa Tango, aguarde autorização para prosseguir na descida e mantenha 1.500 pés. Nona 66, voando para a Serra Vida 366, autorizado ao final do procedimento da renave da pistana 0, reporte passando o mix. Portarás, Serra Vitor 366, nona 66. Pronto, comandante, 3894, aciona a identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro na 092. 050, na chegada à área, 3894. Pode considerar que a gente está em altitude de velocidade pares da 3894? 3894, desça para o nível de voo 050, no entanto, reduza para 2509. O 3894 vai seguir como número 2 na aproximação. Nota 3294 para o check? 110 degrees 099. Terra Vitor 3, 66 estabilizado, Gol 1, 66. Tenha completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 9. 295, grato, Gol 1, 66. Sena 6143, acione identificação, chegada mar e correção, chegada bom, foi autorizada, desce para 4.000 pés, QNH 1902. 1902, descendo para 4.000 pés, chegada bom, Sena 6143. Bom, 6145, confirme efetuando desvios. Gente, 6145. Dália Fatango, desce para 500 pés, QNH 1902. 1902, 1500 para 500 pés, além do litoral, Terra Fatal. Eco Lima, confirme posição. Gente. Eco Lima, não recebo seu modo alfa, cheque seu transponder. Torre Salvador, boa noite, Gol 1166, 1.6 para o Terra Vitor 372. 1166, continua a aproximação, guarda especialista. Aguarda. Colégio SN6, negócio 6, vaqueta next XM, contact 121, decimal 1. 1211, Condor 070. Livre pouso autorizado, pista 0, vento 110, grau 099. Livre pouso no 0, Gol 1166. Através do parque livre para a sua, Papa Romante, né, Fatango? Dália Fatango, vou ir para o farol de Itapuã, chave Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Procura do farol de Itapuã, vai chamar 295, grau. Vai botar no farol de Itapuã. Vai botar no farol de Itapuã, graças a Deus. Só 3894, reduza para 2209. Reduzindo 2209, 3894. 1645, vou para o Terra Vitor 367. Após, vou para o Terra Vitor 366 para a final do procedimento RNAV da pista no zero. Dessa via chegada para 2500 pés altímetro no zero, 1-2. Reporte passando o Terra Vitor 366. Para 360, Alfa Tango, curva esquerda e cruzinho, final da pista no zero. Dá pra gente na curva esquerda e evitar o cruzamento da final da no zero, Dália Fatango. Salvador Tower Azul 2591 approaching holding point 1810. Salvador Tower, Zulu 2591. Voo 966, livrou. Papai Romeu, Xeré Fassano, tá livrando a 2028, vai girar a base para 117. Xeré Fassano, como recebe a torre? Agora 5x5. Na base de 917, tá autorizado? Vento 100 graus, 099, chama no solo. Vai chamar no solo, Xeré Fassano. As últimas 591, my left and take off, running 10 into 100 degrees, 109. Restrições de altitude, desce para 4.000 pés agora. Em restrições de altitude, 4.000, tá 3894-1092. São 3894. Após a posição ITAP, vai para a Serra Vita 366, para final do procedimento RNAV da pista na 0. Altímetro na 092. Sente, após ITAP, Serra Vita 366-1012, tá? 3894. Vai levar visual no Petrópolis, autorizaria 2500 para 3894. 3894, desce para 2500 pés, altímetro na 092. Após a etapa, foi para o CRF 366 para final do procedimento RNAV da pista na 0. Reporte passando o meio. 2500 pés, ciente, está 3894. Azul 2591, airborne 32, deposit control 120, decimal 8. 1208, thank you. Coral departure, graph general azul 2591, coral departure. Azul 2591, Vida Contact on Departure, Smile Vai, Coral Departure, Spot Level 160. Vai, Coral Departure, Spot Level 160, 2591. Voo no 645, final, passou para RDV, visual capítulo. Voo no 645, Torre 118, decimal 95. Departure Azul 2591, request direct to Coral. 2591, clear de Coral position. Clear direct to Coral position, Azul 2591. 645, torre Golo 645, passando 372, baixo travado, agora. Golo 645, pouso autorizado, pistão 0, vento 100 graus, 109. Teste, mesmo ponto. Passou Terra Vista 366-3894. 3894, torre 118-195. 118-195, 3894, porra. CNML 143, voo Terra 367, autorizado a RNAV da pista 90, ajuste 90-12. Reporte, passando Terra Vista 366. Está passando 366, Chanel 6143, então procedimento autorizado. Azul 2591, clear de Fly Direct Haira Position. Fly Direct to Haira Position, Azul 2591, thank you, obrigado. Passando 3894, agora de pista livre. Guarda. Meu nome é 45, salvo 37, salvo 2191. 2191. 3894, pouso autorizado, pistão 0, vento 10, 0 graus, 109. 7, livre pouso no 0, tá, 3894. Passo para cinco profundas. Lima Ossa, atente ao Zulu Judete Sierra, Romeu Vitor 190, fazendo sobrevoo em Veracruz. Tem frequência livre para aproximação. C3894, Paulo 40, libera direito 21, décima 1. Direito 2111, tá? C3894. Papagaio, Vitorinho de Juliette, prossiga pro controle. Juliette, atende a tráfego através de Veracruz, mantendo um nome o pé, um Romeu Vitor 190, no tráfego do Farol da Barra para Veracruz, um Romeu 44, mantendo 500 pés. Gente, Vitor e Juliette, mantém sobre condições visuais, o ajuste estava do 10 no 2, acosta através de Paribas. Sinal estabilizado, Janeiro 6143. Cena 6146, torre 118, decimal 95. 895, vamos. Doutor, boa, Ocean Air 6114, sonho sinal estabilizado. Ocean Air 6143, autorizado pistão 10, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso pistão 10, Ocean Air 6143. Confirma quem chamou? Gol 645, tá com o horário de coisa? Só um minuto que eu vou checar. Gol 645, pouso aos 1937. Obrigado. Papa Paz, o Lúcio Jete Terra, prossiga. Mais 30 minutos, Zulu Juliette Terra. Zulu Juliette Terra, tem que atrás com o Robson 44, irá fazer um sobrevoo em Veracruz, mantendo 500 pés. 143, Salão 45, libera direita, Salão 21, decimal 9. Patango Vitor, Índio Juliette, reporte Ceasa, fundo visual com campo. Reporte Ceasa, visual com campo, Vitor de Juliette. Salvador, muito boa tarde, Azul 4206, no posto Carizão da Guerra. Azul 4206, boa tarde, autorizando a linha de decolar, pistão no zero, vento 10 graus, 109. Liga a linha de decolar, Azul 4206. Salvador, com a Patango Vitor Índia Juliette. Patango Vitor Índia Juliette, final no 7 autorizado. Delta Approach, 310.1. Delta Approach, 4206, decolou 5-1 no controle Salvador, 120.8. 208, até mais. E Juliette, pouso autorizado, pista no 7, vento 100 grau, 099. Pouso autorizado, a gente vai ser direto. 206, contato radar decolagem, sobe via saída PUCA para nível 350. Via PUCA 350, por 206. Linha Juliette, no solo 54, 180 autorizado, livre na Oscar. Oi Salvador, muito boa tarde, 3297, a ponte espera da 10, já pronto como número 2. Ciente, mantém o ponto de espera. Oxane 6201, pronto, ponto espera da 10, boa. Oxane 6201, boa tarde, linhagem de colar, posição 0, vento 110 graus, 109. A linha cola da pistão 0, Oxane 6201. Paulo, 1211. Salvador, muito boa tarde, Azul 2712, é o número 2 para outra atmosfera da 93. 712, ciente. PT897, aliás, manter pistão no zero. Ah, a Xenar 6201 decolou 57, controle Salvador 1208. Controle Salvador 208, grava uma boa noite, a Xenar 6201. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 6201, transfere. Oceania 6201, contato radar na decolagem, suba via saída da EPA nível 360, após 2000, está autorizado direto, Leda. Via da EL 360, após 2000, vai com a Leda, Oceania 6201. Tivemos no 0 grau, no 09, sem parar do sol, guardião 01. Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2545, até mais. Opa, Eco Lima Oscar, prossiga para o controle. Será efetuar sobrevoo na parada barra, confirma. Gente, Eco Lima Oscar, qual o modo alfa, Charles, que você responde? Eco Lima Oscar, modo alfa, Charles. Nova base do Rio Juliette Sierra, direto corredor Vera Cruz, reposta através de Paripe. Atente a tráfego Eco Lima Oscar, de Vera Cruz para Salvador, mantendo 410, com Robson 44. Papapá Lima, Mike Fox, prossiga. Fox, atenção, tráfego, mantendo o corredor Vera Cruz, um Romeu Vitor 10. E um tráfego adicional Robson 44 de Vera Cruz para Salvador, mantendo 400 bytes. Confirme procedência e o transponder acionado. 101, fala solo 2000, controle Salvador 208. 1208, grava o seu retorno. Fox não está autorizado sobre voo no circuito no carnaval. Para mim, 1.500 pés, o ajuste no 012. Está autorizado direto Sierra Whiskey Delta Lima, reporte através de Farol da Barra. Controle Salvador, Guardião 01. Salvador 208. 208, boa tarde. Mike Fox, 1.507, Prodo Parada Bar. Salvador, boa tarde, TAM 3897, cruza 1.900 pés da EO. TAM 3897, contato com radar na decolagem, sobe via saída da EO para nível 320, após 2.000 pés, autorizado direto, Leda. Gente, sobe via para o 340, após 2.000, Leda, TAM 3897. Radião 01, prossiga para o controle. Decolagem de Salvador, linha do litoral para o circuito do carnaval, na sua escuta. Gente, Guardião 01 não mantém sob condições visuais, reporte no local de sobrevoo. Assuntará no local de sobrevoo, 01. Lima Mike Fox, confirma o PLB. Foto do SPN, telefone 0155. Posso para o Mi, quem espere não está autorizado sobre voar 1000 pés no circuito. Gente. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2712, decola 1000 pés na Conde, subindo 170, solicita mudança 150 final. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível 150. Saída Conde 150, Azul 2712, graças. Atente a tráfego um Robson 44, fazendo sobrevoo no circuito a 500 pés. Frente do tráfego, mas não visual. O Robson encontra-se no circuito? Fazendo 01 no tráfego de Vera Cruz para sobrevoo no circuito. Cadê o frente do tráfego? Grato. 01 no tráfego adicional a 1 hora. 7 milhas, mantendo no 1500 pés, um Romeu Hotel 44. Gente, clima lá de foto. Guardião 01 no Alfa CA 50, rumo oposto, agora 7 milhas, mantendo no 1500 pés, atente ao tráfego. Frente do tráfego 1 no 1500, o guardião mantendo 300 pés, minha visão. Vamos lá, que falta até o tráfego Guardian 01, agora 11 horas, 6 milhas, mantendo 300 pés. Tá com Lima Alta, controle? Lima Alta. Tá com Lima Alta, confia em posição. Mas está negativo o modo off Charlie, deixa que responda novamente. Juliette Sierra, Porto, César, Vitor do Campo. Juliette Sierra, informar na rotatória. Xené 6201, chama Centro Recife, 12835, alterna 1251. 2835, 251. Normalmente, pode ser descida, tá visão pra posição, hoje que eu falei. Lima Mike Fox, não tráfego de conhecimento, sempre preferível. 101, 0 grau, 099. Decola da 10, gol no 869. Padrão 01, não prossiga? Padrão, no circuito carnaval, você para preferível para a coordenação. Padrão 01, tem frequência livre, atente ao tráfego Eco Lima Oscar. Mas quatro fazendo sobrevoo no farol da barra. Serra, visual com campo. Sobre o José de Serra, para engate, tipo de tráfego, torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, obrigado. Salvador, papapá, Zulu José de Serra. Zulu José de Serra, final 17 autorizada. Final 17 autorizada, Zulu José de Serra. Menove decolou 07, controle Salvador 208. 08, gol no 869. Controle Salvador, gol 1869, decolou na pescoça. Gol 1869, contato radar na decolagem, suba via saída Arco 1 para o nível 360. Arco 1, 360, gol 1869. O 1869 após 4 mil pés, autoridade direta do Alema. Após 4 mil, o Alema, o 1869. Na 3897, chama Centro Recife, 12835, alterna 1251. 12835, alterna 1251. A 3 milhas, na final do ano 7, o Zulu Giret Serra. Zulu Giret Serra, autorizado pouso de pistão na 7, vento 110 graus 099. Autorizado pouso no 7, Zulu Giret Serra. Confirme. 1-2, após Conde, irá voar Alfa Romeo 363. Após a posição Conde, voará direto Alfa Romeo 363, Azuba 712. Muito obrigado. Do Luiz Juliano de Serra, São Luiz Juliano 2, confirma o código. Tenente, código 5, Capão, estacionado para frequência livre. Lima Oscar, retorna para Salvador. Lima Oscar, retorna para Salvador. Lima Oscar, mantenha a linha do litoral. É ponte, através de Pituaçu.